Obrigada, sol, pelo convite. A gente que agradece, minha flor. Mais uma vez, Angola e Brasil. Obrigada mesmo. Valeu. Moda de Caju é pura paixão. Manos e desgravações. Manos e Caju. Por que será que toda vez que eu te vejo sinto a mágica no ar? Brilho em nosso olhar. Pode apostar que não foi por acaso que um dia eu te conheci. Posso sentir em outras vidas. A gente se amou, se reencontrou. É como um imã, sempre nos atrai. Queremos mais. Sou o dom do Criador. Surgiu o nosso amor pra eternizar. O nome da música é Vão Assumir. Será se vai mesmo ou não vai? Tem que assumir, porque se aqui não assumir, vai pra chibata do velho. É. Pá! Eita! Vai pra chibata do velho. Vamos, cabeça de parafuso. Presta atenção, presta atenção. Encontro marcado comigo você tem aqui, viu, nessa emissora. Não vai esquecendo, meu filho, não esquece, pelo amor de Deus. Oxe, esse é o Coronel Juário, o Centrão do Forró. Ô, meu meu filho, aqui só toca forró, não é cabeça de parafuso. Esse cabeça de parafuso é meio doido, meu Jesus. Oh, meu Deus do céu. Oh, bota forró. Bora, meu filho, bota um forrozinho aí, que o povo em casa quer curtir forró. Não quer ver, vai estar falando demais, não. É, chegando forrozão Zanzibar pra você curtir aqui no meu, no seu, no nosso Central do Forró. Acum, meu filho. Se liga e desaparece, se liga e desaparece, se liga e desaparece, se liga e desaparece. Isso é forró. Bonde do amor. Quanto tempo eu passei a chorar, porque eu não tinha ninguém. Mas um dia eu te encontrei, te amei, e pensei que me amavas também. Mas eu descobri agora, depois que a você me entreguei, que você não é como eu sonhei. E você nunca me amou como eu te amei. Brincou com meus sentimentos, nunca teve amor por mim, e nem quis ouvir a minha voz pedindo pra voltar pra mim. Pense mais um pouco em tudo que eu falei, se eu mereço ficar só, não sei. Só diga meu coração, meu amor. De uma vez. longe, distante, pensando em você. Procurei um novo amor, tão doce teu sabor, como eu fui boba. Tão doce teu toque, eu quero outra vez. Escuta, volte, eu amo você. Aí, meu filho, forró da Malagueta! Tocando aqui no Central do Forró, né? É bom demais, meu compadre e minhas comadres. Eu vou um rápido intervalo, não sai daí, viu, meu filho? É feitizinho, véi. É rápido e rup. Vou tchau! Preciso te amar. Daqui a pouco tem mais. Segunda parte do Central do Forró, nesse mês de maio, né? É, meu filho, é, tem que ser, meu filho, tem que ser. Ô, meu filho, é cuz, forró, que o povo não quer saber de conversa não, meu filho. O povo quer saber de forró, isso é pra tocar forró, mas tome forró. Chegando pra você, Vanildo de Pombos. Minha deusa, ô deusinha do meu coração. Minha deusa, sou todinho seu. O seu amor é todinho meu. É meu, é meu, é meu. Esse seu amor é todinho meu. Minha deusa, sou todinho seu, sou todinho seu, sou todinho seu. Minha deusa, sou todinho seu, o seu amor é todinho meu. É meu, é meu, é meu, esse seu amor é todinho meu. Minha deusa, sou todinho seu, sou todinho seu, sou todinho seu. Preciso ver você, precisamos marcar um lugar maravilhoso pra nós dois se encontrar. Eu quero te mostrar o quanto sou carinhoso, ganhar da tua boca um beijo gostoso, depois dormir nos teus braços feito menino dengoso. Eu quero te mostrar o quanto sou carinhoso, ganhar da tua boca um beijo gostoso, depois dormir nos teus braços feito menino dengoso. É, nós dois, agarradinho, é tão bom. Minha deusa, sou todinho seu, o seu amor é todinho meu. É meu, é meu, é meu, esse seu amor é todinho meu. Minha deusa, sou todinho seu, sou todinho seu, sou todinho seu. Minha deusa, sou todinho seu, o seu amor é todinho meu. É meu, é meu, é meu, esse seu amor é todinho meu. Minha deusa, sou todinho seu, sou todinho seu, sou todinho seu. Quero fazer amor contigo pra te mostrar quem sou eu. Quero sentir teu coração batendo em cima do meu. Teus olhinhos fechados, tua boquinha gelada, os lábios tremulando, você toda arrepiada, querendo me dizer algo, mas não dá pra dizer nada. Teus olhinhos fechados, tua boquinha gelada, os lábios tremulando, você toda arrepiada, querendo me dizer algo, mas não dá pra dizer nada. Eu vou dizer alguma coisa. O Juara. Diário do Forró, site sua música. Moleca sem vergonha. Abre o jogo de uma vez. fez tudo o que você sempre me fez. Não peça pra te perdoar. Eu já sei de tudo, não vou me enganar. Te entreguei minha vida, você não soube usar. Agora não vou mais desperdiçar. Batida, coração. Não chore não, não chore não, porque eu não quero mais. Calcinha preta. Estou pensando um jeito de poder te ver antes que o mundo acabe, que eu vá morrer sem solução, perdi você. Calcinha preta, não chore não! Ô, meu filho, chore não, que ela volta, viu? É, ela volta demais. Quero agradecer aqui o carinho de cada um de vocês, tá bom? Por sempre sintonizar o Central do Forró, aqui pela sua rádio número 1, aqui pela sua rádio que mais cresce em todo o meu Brasil. São mais de 400 rádios filiadas aqui no Central do Forró. Meu filho, cuí, forró, tá chegando forró com calcinha preta. Oi, a minha comadre tá dando em cima de mim, abo oi, compadre. A mina do meu brother. Bom final de semana pra você. O que é que eu faço? Se corro pra cima, eu puxo desse laço. Ai, meu Deus, alguém me ajuda aí. A mina do meu brother tá dando em cima. Se desgraça.

50 mil beijos por mês. Dá uns 500 mil por ano. É isso que você me deve, então vá logo me pagando. Sem feriado, férias greves, estou aqui te esperando. Eu não vou te cobrar o juro, e pra você me pagar tudo, divido dessa lembrança e desse amor.